Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Saudações desajustadas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e esse é o 37º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste 37º episódio, eu resolvi chamar dois queridos amigos para falar de uma das séries que me surpreendeu como uma série realmente fantástica de pessoas ganhando superpoderes. Aí você vai pensar, Heroes? Não. Smallville? Também não. Vamos falar sobre Misfits, que até agora não ganhou o nome brasileiro. Tomara que eles não chamem de Desajustados. Não, peraí, ganhou sim. Ganhou já? Como é que vai ser o nome? Ganhou sim. Tá passando muito show, peraí que eu digo agora. É Desajustados mesmo. Pô, ficou óbvio, né? Desajustados. Mas eles são desajustados mesmo, não dá pra fugir disso. Então deixa, são desajustados. E para falar sobre esta série que vamos chamar de Misfits, mesmo já tendo o nome em português, eu trouxe do site Pauta Livre News, Carlos Tourinho. Diga lá, Tourinho, saudações. Saudações, Nerdmaster. Tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem? Foi o Carlos Tourinho que começou com essa história do que eu tenho a voz do Paulo Henrique Amorim, mas tudo bem, ninguém merece. E também do Pauta Livre News, um grande companheiro do senhor Carlos Tourinho, que é o senhor Hugo Soares. Saudações, Hugo. Olá, tudo bem? Como é que tá? Pra que eu vim convidar esses cornos? Ah, você falou que é grande companheiro meu, mas é companheiro no sentido heterossexual da palavra, pelo amor de Deus. Ah, isso é problema único e sexual de vocês dois, eu não tenho nada com isso. Vocês gravam e-mail juntinho, fazem tudo juntinho, problema de vocês, não tenho nada com isso. É, eu sou o Batman, o Hugo é o Robin. Eu sou o Robin, é o cacete. Ai, tá bom. Hugo, conte lá, como é que é o Pauta Livre News, pra quem não conhece, como se não conhecesse. Afinal de contas, vocês foram recomendados no Paranerdia 29. Então, ouvinte do Paranerdia tem obrigação de conhecer o Pauta Livre News. É, acabar. Vamos supor que, por acaso, entrou um ouvinte novo agora nesses últimos episódios, não ouviu ainda o episódio de recomendação de podcast, o que a galera encontra lá no Pauta Livre News? A galera encontra um pessoal boca suja, maluco, como diz Léo Lopes, um pessoal que não importa de rir de si próprio. Vergonha alheia, seu lugar é aqui. Seus fornos autolimpantes, esses são os podcasters autozoantes. Isso aí. Aliás, a maior prova de autozoação que eu já ouvi na podosfera brasileira foi o episódio de RPG que vocês fizeram do Rod Reis, cara. Não, foi o Rod Reis trolando a gente. Ah, mas você vai ter volta. Não, peraí. O Rod, tudo bem, eu concordo que o Rod Reis trollou vocês bonito, mas que vocês também se autozoaram. Ah, isso aí foi certo. Vocês podiam muito bem se revoltar, parar a gravação, mas não, vocês aceitaram e encarnaram os personagens, né? Ui! Mas é engraçado que quando o Pauta Livre News surgiu, a gente surgiu tipo assim, pra gente ia falar sobre as notícias mais relevantes da semana, né? Só que aí a gente começou, antes da gente começar a gravar, a gente ficava um ou outro zoando no Skype, né, velho? Então a gente chegou, cara, vamos fazer essas coisas assim, vamos gravar um tema total assim, e começavam a zoar o outro. Tipo, vergonha alheia mesmo, falando de suas vergonhas e tal. E a gente viu que a vergonha alheia dá ibope, tá entendendo? Oh. Ou seja, se a gente, quanto mais a gente fala das nossas desgraças, mais o povo parece que gosta, velho. Ah, é. E esse último foi o limite, né, velho? Pô. Já tô me chamando de voyeur e tal, porque eu queria ver o Hugo e o Panda. Ainda não foi limite, não. Ainda não foi limite, não, porque na parte 2 eu quero participar. Aí então vocês vão ver o limite. Bom, mas a perguntinha, como é vossas primeiras participações aqui no Paranerd, vamos à minha perguntinha de praxe. Senhor Carlos Tourinho, o senhor é nerd, geek ou normal? Rapaz, na verdade eu vou falar aqui que eu sou o que o Valdeir lá do Pauta Livre News falou que eu sou uma vez. Ele chegou assim pra mim: você não é nerd, você não é geek, você é descolado. É que vocês, ouvintes, não estão vendo o que eu estou vendo. Se vocês pudessem ver a tarde Carlos Tourinho no Skype, ele seria qualquer coisa menos descolado. Por favor, para depois o pessoal não dizer que eu estou mentindo, apesar de que eu nunca tive ninguém me acusando de ser mentiroso. Por favor, Hugo Soares, descreva o avatar do Skype de Carlos Tourinho. O corpo de lanterna verde e cabeça de Carlos Tourinho, meio gay, tô sentindo uma coisinha. Ainda tem pior. Não, ainda tem. Se quiser, te manda agora ele aqui, ó. É o corpo do lanterna verde do filme. Sim, é do filme. É pior ainda do que se fosse só o... Aí, ó, ele tá te mandando um papel de parede, você coloca no post aí pra todo mundo ver. Vou deixar no post esse daí pra todo mundo ver a vergonha alheia do avatar de Carlos Tourinho. Tem um com o Hugo também, se você quiser. Olha aí. É pra ser zoado, zoar, temos que zoar com amigos, né? Muito bem. Não, esse negócio sobre descolado é porque, assim, eu não sei se eu... Eu não sei se eu me considero nerd, assim, sabe? Eu nunca fui ligado a videogames. Olha, minha nerdice, pra falar a verdade, é em música e em cinema, sabe? Eu sempre procuro de música, eu sempre procuro, assim, quando eu conheço a banda, eu sempre procuro saber da história da banda. Uhum. Então, nesse sentido aí, realmente, eu sou nerd, sabe? Ah, com certeza. Mas, assim, assim como o cinema também. Ah, quem é esse ator, porra? Esse ator fez aquele filme tal, ou é Al Pacino, essas coisas assim. Eu sempre procurei isso. Mas assim, eu considero nerd também. Hoje mais não, né, velho? Mas antigamente, nerd era aquela pessoa mais antissocial que ficava lá no computador, lá, Forever Alone e tal. E eu nunca fui assim, velho. Eu sempre fiz questão de, sei lá, na sexta-feira sair pra tomar uma, tá entendendo? Ir pra festa, pegar mulher e tal. E isso não é definição de nerd. Por isso que eu digo, eu sou descolado. Eu tô informado, mas também sei viver. Muito bem. E os nerds agora me xingando. Tá, velho. Certo. Pupo, mesma pergunta, tu és nerd, geek ou normal? Eu respondi em uma palavra. Não, eu vou falar, respondi em duas. Eu bebo. Isso não responde nada. É, você pode beber. Tá, melhor, eu sou cachaceiro. Também não quer dizer nada, eu conheço muito nerd cachaceiro. É, então é verdade. Eu não sei se eu sou nerd, não. Olha só, vamos dizer que eu sou descolado também, cara. Hugo, olha só. Tu já ouviu falar de Afonso 3D? Ele deve beber mais do que eu, verdade. É, Tucano. Tucano é motoqueiro, pô. Motoqueiro, porra! Sou motoqueiro, porra! Beleza. Não, eu acho que o Hugo também chega a ser descolado, porque realmente... Eu não me considero nerd, não. O Hugo, assim, tudo bem, o Hugo tem gadgets, ele poderia ser até incluído como geek... do que como descolado, mas o Hugo também não é aquele, pelo pouco que eu conheço o Hugo não é aquela pessoa que chega assim, saiu o iPad 2, eu vou lá comprar, entrar na fila e tal. Isso pra mim não faz parte do Hugo, não. E você vai perguntar, eu chego, Hugo, você viu o filme novo do Al Pacino? Ele, você quer Al Pacino, não? De nome assim, não sei o nome dos atores, não. É, mas eu não sei mesmo, não. Isso é verdade. Eu acho o Tourinho a Wikipédia, sacou? Então, eu quero saber alguma coisa, eu pergunto pra ele. Mas eu não me considero nerd, não, viu, Alexandre? Então, eu acho que... O Tourinho falou, nerd pra mim é o cara que fica enfurnado dentro do quarto, sabe de tudo, sabe de todas as tecnologias, eu não sei isso tudo, não. Mas eu tenho uma porcentagem nerd, sim. Todo mundo tem. Tem. É, nada como... Segundo meu cadastro, no site do Jovem Nerd eu tenho 6% de nível nerd. Eu cheguei nos 9. Olha aí. Eu não sei quantos por cento eu tenho lá, não. Não lembro. Bom, papo tá bom, mas vamos para agora e para falarmos mais a respeito sobre Misfits daqui a pouquinho, depois do quadro de e-mails, que agora se chama Nerd Mail, e se alguém já usa esse nome, dane-se. Curioso e Nerds e o Cine Nerd, vamos lá. You got a nerd mail. Antes dos e-mails e dos comentários referentes ao episódio 36, Filmes de Jornada nas Estrelas, vamos aos já famosos recadinhos. O primeiro deles, o Paranerd, a partir deste episódio, volta a ser quinzenal, com publicação nos dias 15 e 30 de cada mês. Infelizmente, as atribulações pessoais me impedem de continuar a publicar 3 Paranerds por mês, com a qualidade que vocês ouvintes merecem. Então, combinamos assim, Paranerds agora, todo dia 15 e 30, ok? Obrigado pela compreensão. Eu participei do podcast do Cine Nerd, do blog Cine Nerd, e conversei com meu amigo Luan Pessoa a respeito do filme Scott Pilgrim contra o Mundo e as diferenças entre o filme e os quadrinhos. O link para este episódio estará nos links relacionados deste Paranerd. Mais um recado, se você ouve o Paranerdia via feeds do iTunes ou pela página da Combo Podcast, nossos parceiros, lembre-se que esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acesse o blog e veja tanto os links relacionados deste episódio, como também os episódios antigos e posts variados. Caso você queira dar uma sugestão, parabéns, apontar um paradoxo ou simplesmente comentar o que foi dito no episódio, mande-nos um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Repetindo, paranerdia@paranerdia.com.br. Mensagens de voz também são muito bem-vindas. Além do e-mail, o Paranerdia possui também outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia, e a página do Facebook do Paranerdia fica em www.facebook.com/paranerdia. Acesse a fanpage e clique em curtir. A partir desse momento, você receberá em seu mural do Facebook as atualizações dos posts do Paranerdia automaticamente. Por falar em Facebook, todos os posts do Paranerd agora têm o botão curtir. Se você gostou do tema do cast ou dos outros posts, clique em curtir e dê um feedback positivo aqui para o seu amigo Nerdmaster. Mais um recadinho, o Paranerd continua com os seus links para o Submarino. Todos os itens do Momento Merchandising são links para o Submarino. Clique neles e compre o que você quiser. Qualquer compra feita a partir de um link do Paranerdia vai gerar uma comissãozinha aqui pro seu amigo Nerdmaster. Não é necessário comprar o que está sendo anunciado. E agora temos links também para a Livraria Saraiva. É. Recados dados, vamos agora aos e-mails do episódio 36. O primeiro e-mail que recebi foi de Luiz Gustavo, o Luzerba do Twitter, meu sumido fã número 1, que finalmente retorna ao Paranerd. Ele diz o seguinte: olá, amigo Nerdmaster. Depois de um longo jejum de comentários, precisamente 10 episódios de ausência, volto aqui e espero continuar como antes, enviando sempre minhas opiniões e, acima de tudo, continuar declarando minha incondicional paixão pelo Paranerd. Agora, para falar do episódio 36, estou sem palavras, sem fôlego, sem capacidade diante de tão grandioso e esperado cast. Há muito tempo você devia, para nós fãs, falar dos filmes de Jornada nas Estrelas, e você veio completar essa lacuna com glórias. Ter um papo com duas lendas como Dudu Salles e Fat Frog foi simplesmente excepcional. Quero deixar registrado que, pra mim, os melhores filmes são A Ira de Khan e o Star Trek do J.J. Abrams, o que claramente não me faz odiar ou desmerecer os outros, mas esses dois são os que me emocionaram mais. Quando você contou sua reação no cinema ao ouvir sobre a Kobayashi Maru, lembrei imediatamente do meu mico, que foi algo um pouco pior, pois soltei vários palavrões, todos me olhando com aquela cara de senta aí e fica quieto, e isso acrescido de várias cotoveladas de minha esposa. Por isso tudo, só tenho uma frase que resume o que senti ao terminar de ouvir esse episódio. Eu quero mais. Obrigado por tudo, especialmente pela paciência com este seu fã, que apesar de tanto tempo longe, ainda me considero o fã número um. Grande abraço, Luiz Gustavo Luzerba. Bem-vindo de volta, meu querido fã número 1. Ainda teremos mais para nerds sobre Jornada nas Estrelas. Afinal, ainda tem a série Jornada nas Estrelas Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, certo? Obrigado pelo seu e-mail, cara. E para um mini Jabazex, acesse o blog do Luzerba, que fica em www.tudoporbonecos.wordpress.com. O segundo e-mail que recebi foi de Richard Wagner, e ele diz o seguinte: Olá, Nerdmaster. Após muito tempo só ouvindo os casts sem comentar, acho que o último que eu comentei foi o de número 10, resolvi escrever num momento que não poderia mais ser mais especial para falar sobre Jornada nas Estrelas. E como foram dois casts dedicados a esse assunto, a necessidade de escrever ficou mais forte ainda. Escrevo para parabenizá-lo sobre os dois casts, o 34 e o 36. Sem desmerecer o episódio 35, que eu também gostei bastante, mas que teve a ingrata função de ficar entre esses dois. Confesso que gostei muito mais do 36, achei que a conversa fluiu muito melhor e mais espontânea do que no episódio 34. Enfim, detalhe, ambos valeram muito a pena, assim como todos os 34 episódios do Paranerd. Abraços, Richard Wagner. Obrigado pelos elogios, Richard. Conversar com o Fat Frog e com meu padrinho Dudu realmente foi muito gostoso, tanto quanto foi conversar com o Pastor Claybon, o Lucas e o Lord Fire no episódio 34. O terceiro e-mail de hoje é de Eduardo Cosso, mandador de e-mails costumás do Masmorra Erótica e do Destino Poltrona. Ele diz o seguinte: Amigo Nerdmaster, o que foi esse episódio do Paranerdia? Foi sensacional! Ouvi quase 2 horas de duração, que me pareceram apenas uns 10 minutos. Tal a qualidade de conhecimento de todos os participantes a respeito desses 10 filmes da saga. O primeiro filme é realmente bem lento, porém eu gosto muito dele. Roteiro cabeça, com muita reflexão, foi o lado contrário do Guerra nas Estrelas, onde a aventura e o caminho do herói imperavam. O segundo filme resgatou um ótimo vilão da série clássica, tendo um roteiro mais voltado para ação e muita emoção. É tudo bem redondinho. Você se importa com os personagens e tem um magnífico choque final com a morte do Spock. Sendo mais fraco que seu antecessor, o terceiro filme tem cenas memoráveis, como o blefe de Kirk para derrotar os Klingons. Coisa pouca se comparar com o que acontece em Deep Space Nine, num episódio triplo e sangrento. O quarto filme é o mais divertido de todos, trazendo os personagens para a nossa realidade, da nossa época, e brincando com as diferenças temporais, sendo a segunda maior bilheteria dos filmes e o primeiro a arrecadar mais de 100 milhões de doletas em solo americano. O quinto filme eu gosto do começo e do fim, ou seja, no acampamento, tendo essa primeira cena uma curiosidade. Dá pra perceber que a escalada era falsa, afinal a câmera às vezes mostrava o solo pertinho do Kirk. Não sei como a bilheteria desse filme não foi a pior de todas, vai saber. O sexto filme, eu lembro de ler no jornal elogiarem as cenas que aparecia o sangue Klingon na nave sem gravidade, além de compararem o roteiro do filme com o final da Guerra Fria. Acho que li poucos elogios como esses para um filme de ficção. O VHS desse filme eu detonei de tanto assistir. O sétimo filme eu gosto, mesmo não gostando do fim que deram para o Kirk, mas foi uma excelente passagem de tocha e rendeu um livro escrito por William Shatner chamado A Volta do Capitão Kirk, que o seu autor tinha o sonho de transformar em filme, coisa que obviamente nunca irá acontecer. O oitavo filme teve muitos elogios, é tudo perfeito. Jonathan Frakes mandando bem na direção e depois veio a produzir o seriado Roswell. Atores com muita química e produção impecável, um dos melhores filmes de sci-fi que tive a honra de assistir no cinema. E o que falar do filme 9? Bem, eu gosto do clima apresentado durante a sua exibição, onde a Federação estava sofrendo muito com a guerra contra os Cardassianos na série Deep Space Nine, fato amplamente lembrado pelo vilão deste longa, e adoro a cena do congelamento no tempo. Quando anunciaram o filme 10, eu fiquei muito feliz, assisti muita coisa sobre a sua produção e tudo mais. Confesso que adoro esse filme, mas tenho que pensar que é realmente não é um filme de jornada nas estrelas, pois foge muito dos preceitos originais. A cena do choque entre as naves fez eu pular na poltrona no cinema, pois achei muito genial. O último filme foi a redenção dos fãs da série nos cinemas. Somente em solo americano, arrecadou mais de 250 milhões de doletas, além de ganhar um dos primeiros Oscars para um filme dessa maravilhosa franquia, que arrecadaram junto mais de 1 bilhão de verdinhas. Espero para nerds sobre a série Nova Geração. Até a próxima. Valeu, Eduardo. Vê-se pelo seu e-mail que você é realmente um fã de carteirinha de Jornada nas Estrelas. Pode esperar que a série Nova Geração é a próxima do Paranerdia. E para o mini Jabazex do Eduardo, acesse o site www.destinopoltrona.com.br, onde ele escreve sobre cinema, e acesse o novo endereço do podcast Masmorra Erótica, que fica agora em www.cinemasmorra.com.br, agora com mais Ekio. O último e-mail que lerei hoje, senão essa sessão de e-mail vai ficar monstruosa, é de Thiago de Portal Soares, da Combo Podcasts. Ele diz o seguinte: fala, Nerdmaster, tudo bem? Venho eu novamente, Thiago de Portal Soares, 30 anos, São Bernardo do Campo, incomodá-lo outra vez. Muito bom o programa, mas venho novamente com algumas pequenas observações, afinal estamos falando de Jornada nas Estrelas. Vocês estranharam o custo do primeiro filme, que ficou em torno de US$ 46 milhões? Esse valor absurdo para a época aconteceu porque esse filme absorveu todos os custos do projeto chamado Star Trek Fase 2, que seria uma nova série de televisão continuando as aventuras da série clássica. Essa série seria o carro-chefe de uma nova rede nacional de televisão e que seria lançado nos Estados Unidos no final dos anos 70 e, pasmem, sem a presença do Spock. Contudo, o projeto foi pro vinagre e a conta ficou para a produção do filme, que, com o sucesso de Guerra nas Estrelas, ganhou asas para surgir. Outro problema da produção foi que a empresa contratada originalmente para fazer os efeitos especiais fez o trabalho muito aquém do esperado. A ILM foi contratada de última hora para refazer todo o trabalho. Esse, inclusive, é um dos motivos do filme ser tão suporífero. Todas aquelas belas cenas de nave foram praticamente sendo inseridas sem edição no filme por pura falta de tempo, além de boa parte do final do roteiro ter sido escrito durante as filmagens, é claro. Sobre o segundo filme, alguns detalhes. Na verdade, o planeta em que o Khan foi deixado virou um deserto porque o planeta seguinte daquele sistema explodiu, causando alterações irremediáveis no clima. Exatamente por isso, eles desceram nele para avaliar a bomba Gênesis, que eles acharam que se tratava do planeta que explodiu e não do local de exílio de Khan. e a morte de Spock no segundo filme começou realmente como uma morte verdadeira. Tudo caminhava para acabar de uma vez com todas com a carreira do personagem. Mas nos estágios finais de filmagem, quando o alto escalão da Paramount viu que o filme ia matar o personagem, pediram uma forma de voltar atrás. E curiosamente, o próprio Nimoy também se arrependeu de acabar com o Spock ali. Mas o diretor Nick Meyer não queria saber daquilo. Ele queria se manter fiel à ideia do sacrifício do personagem. Tanto que a pequena cena do Spock dizendo lembra-se para o McCoy, quando a cena do esquife dele caindo no planeta Gênio, foram feitas depois e dirigidas por outra pessoa. O fato de Shatner dirigir o filme, conforme vocês mencionaram rapidamente, realmente aconteceu por causa da cláusula contratual. Quando a série clássica estava no ar, os agentes de Shatner e Nimoy conseguiram um acordo permanente com a Paramount em relação à Jornada das Estrelas, um contrato de beneficiamento mútuo. Em termos leigos, tudo que o estúdio concedia a um deles deveria automaticamente ser concedido ao outro. O curioso desse contrato é que muitas pessoas acham que os dois atores tinham muitas birras e brigas de estúdio, mas a maior parte do tempo eles simplesmente estavam bancando o tira bom e o tira mal. Um deles fazia birra para conseguir um aumento ou benefício, enquanto o outro simplesmente se manifestava e ambos se beneficiaram. Por fim, uma pequena correção na sequência das Enterprises mostrada ao longo dos anos. A USS Enterprise NCC 1701, esta é a nave original da série clássica, que foi totalmente reformada no começo do filme 1 e durou até o filme 3, quando foi destruída, Class Constitution. A Enterprise 1701-A, essa é a nova versão da Enterprise que é mostrada no final do filme 4 e que durou até o filme 6, quando foi descomissionada, Class Constitution. A 1701-B, esta é a versão que aparece bem no começo do filme 7 Generations, classe Excelsior. A 1701-C, essa versão aparece rapidamente no episódio da nova geração Yesterday's Enterprise, vinda de uma fenda temporal e posteriormente destruída, classe Ambassador. A 1701-D, essa é a versão da nova geração, que durou até o filme 7 Generations, onde foi quase totalmente destruída, classe Galaxy. E finalmente, a 1701-E, é a versão mostrada nos filmes seguintes com a nova geração, a partir de Primeiro Contato, classe Sovereign e Gigante. E não, eu não conto a nave da série Enterprise na conta, pois esse é, para mim, um dos grandes pecados da série. Bom, espero que tenha sido de alguma valia essas informações, mais um programa excelente, fico no aguardo dos próximos, um grande abraço, Thiago de Porto Soares. Caraca, Thiago, tô ficando cada vez mais com medo de você, sinceramente, cara. Obrigado por mais um gigantesco manancial de informações nerds. Além desses e-mails, eu também recebi mensagens de Mike William, um novo ouvinte fã dos X-Men, e de Diogo Faria Garcês, o Dan Felsen do Twitter. Um grande abraço para vocês, caras. Quero também mandar abraços especiais a todos que comentaram no Paranerd na Combo Podcast, das Antiga, Léo Arcana, Camila Dias, Lucas Yasumura, meu querido podcasteiro, David Blackout, Rafael Nunes, Arthur Antunes, Drug, meu comentarista de estimação, Mike Costa e Fabrício Bezerra. Obrigado a todos pelos comentários e nos vemos daqui a 15 dias no próximo Paranerdia. Fiquem agora com o cast. Hey, Luke, eu sou seu pai. O Brasil Curioso, né? Para o Curioso Nerds desse 37º episódio, tem rumores que parece que vão fazer uma versão americana da série Misfits. Ainda é muito por cima, rumores muito espaçados, mas se rolar, eu espero que fique tão boa quanto é a série britânica. Apesar de que eu duvido muito que os americanos consigam manter o humor tão sacana e negro que a série Misfits tem. Mas, acredite, é verdade. Cine Nerd. From out of the dust came a man true and bold, champion of the fandango. By night he drank whiskey, by day killed bad men, and the townspeople knew him as Rango. Para o Cine Nerd desse 37º episódio, eu quero recomendar a vocês os Blu-rays e DVDs que foram recentemente lançados em pré-venda do animado Rango, que eu já recomendei a vocês quando ele estava no cinema. Eu ainda afirmo, Rango é um dos melhores desenhos que saíram este ano, e eu vou comprar o meu Blu-ray deste filme. Eu recomendo. Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo Paranerdia, o podcast para nerds. Estamos de volta! Bom, senhores, todos concordamos aqui que Misfits é uma série muito boa. Sim. Torinho? Sim, concordo. Não é minha série de cabeceira, assim, mas é uma série boa. E eu acho, eu considero ela uma série boa, principalmente por ela ser uma série britânica, vocês concordam? Sim, claro. Lá os ingleses fazem melhor, né? Como sempre dizem, né? Olha, eu em seriado, eu posso vir até concordar com você, mas tem alguns filmes que eu não curto muito, sacou? Sim. Não, mas tô deixando bem especificado que é séries. É, eles são muito bons em séries mesmo, ainda mais por ser séries bem curtas, né? Sim. Praticamente minisséries, né? É isso que é uma coisa que ao mesmo tempo é legal e é chato no Misfits, é que eles são 6 episódios a primeira temporada... 7 episódios a segunda, só porque teve um especial de Natal, porque senão seriam 6 episódios também. E apesar de serem episódios de, em média, 1 hora, né? Na verdade dá 45 minutos, mas é que se tivesse começado essas coisas, daria 1 hora de programa, mais ou menos, ou não. É engraçado que você olha, você para pra analisar, uma série como Misfits, 4 temporadas de Misfits equivalem a uma temporada de uma série americana, que são 24 episódios. Sim, mas mesmo sendo, entre aspas, poucos episódios, cada um desses episódios lança informação pra caramba na cabeça da pessoa, porque... É, não, com certeza, não sei se você já viu a série nova do Matt LeBlanc, que é o Joey de Friends, né, o nome da série é Episodes, né, aí é da Showtime, e fala sobre um casal de roteiristas ingleses, que vão para os Estados Unidos para fazer a adaptação da série deles para lá para os Estados Unidos, né? Já ouvi falar. E aí a série lá na Inglaterra era sobre um professor velho que ensinava as crianças, tipo aquele filme do Robin Williams, do professor, esqueci agora. Eu sei qual que é que tá falando. Sociedade de Poetas Mortos. Tipo um Sociedade de Poetas Mortos, só que como comédia, né? Sim. Aí chega nos Estados Unidos, aí o velho vira o Joey, do Friends. É, a aluna dele, que era sapatona na série inglesa, vira o interesse romântico dele. E isso os roteiristas ingleses ficam putos, sabe? Aí ele chega pro roteirista e fala assim, ó, é o que eu acabei de falar. É, quantos episódios tem na sua temporada? Ah, 6. Já tiveram quantas temporadas? 4. Isso equivale a uma temporada daqui. Então, você, se a gente botar a menina só com uma sapatona, isso vai atrapalhar o desenvolvimento do personagem. Então tem que fazer essas coisas. Então sempre a adaptação de uma série inglesa para americana tem esses problemas, né? É que é equivalente a The Office, por exemplo. The Office, a inglesa, o primeiro episódio de The Office é exatamente igual ao episódio inglês. Aí todo mundo achou uma merda. Quando chegou na segunda temporada, aí o povo começou. Aí The Office ficou a coisa que é hoje, o sucesso que é hoje. Todo mundo gosta de The Office, acha maravilhosa a série, super engraçada e tal. A série. Eu não cheguei a ver a série inglesa. A série inglesa é tão boa quanto a americana? De The Office? The Office. Cara, assim, a série inglesa, ela. Tanto a série inglesa quanto a americana são vergonha alheia, né, velho? Sim, sim. Mas só que quando a série americana você consegue assistir 10 episódios em sequência, tá entendendo? A inglesa é tão mais vergonhosa, mas tão mais vergonhosa, e você fica até mais deprimido, velho, que você tem que ver no conta-gotas. Você dá risada, claro, é divertidíssimo, inteligentíssimo, mas é uma coisa tão, assim, filha da puta, que você chega assim, cara, eu não aguento ver uma porra dessa, não. É muita vergonha pra minha cara, velho. É estilo, é humor estilo Monty Python? Não chega a ser humor estilo Monty Python, não. Não chega a ser humor estilo Monty Python, não. É tipo, pronto, é tipo se fosse esse Nathan de Misfits fosse o chefe deles lá. Sim, sim. No caso, Hugo, tu curte o humor inglês? É, eu curto assim, o seriado, esse Misfits, eu gosto muito, o Monty Python é muito bom, mas igual eu falei com você em questão de filme, eu acho o filme, tem uns que são muito bons, mas igual eu assisti Morte no Funeral, o inglês, eu não vi graça naquilo, entendeu? Uhum. E todo mundo fala comigo, aquilo é engraçado, e eu não consegui ver graça naquilo. Eu gosto muito do humor pastelão americano, sabe? Gosto muito. Mas não aqueles, tipo, American Pie, tipo, 1 e 2 é legal, e depois começou a ficar uma merda. Não é por aí. Mas eu gosto mais do humor americano. Tu curte mais aquele humor estilo apertem os cintos que o piloto sumiu? Por aí? Legal. Não, eu também gosto, não ri não. Não, eu gosto, é porque você lembrou, eu lembrei de uma cena, já peço que eu sumi agora. Aí, ah, minha mãe, eu vou morrer, eu não sou mãe de ninguém. Não, a melhor piada do Aperto em Cinto é o Leslie Nielsen, nós temos que levá-la para um hospital. Hospital? Mas o que é? É uma casa onde a gente cuida de pessoas doentes. É muito foda isso, velho. Fazendo falta nesse mundo, cara. Porra. Bom, e não há de se negar que o humor inglês está presente no Misfits. Tem não, total, humor. Total. Humor negro, né? Ainda por cima, né? É o melhor humor, né? O melhor humor que existe é o humor negro. Não tem melhor humor do que esse, cara. É humor de sacanagem mesmo, cara. A Misfits, ele é uma série que não se pode assistir em casa. Não, não com a família que você tá falando, exatamente, né? Não se pode assistir com as crianças na sala. Jamais, não tem jeito, é impossível. De jeito nenhum. Isso é daqueles que você tem que guardar na pasta de pornô. Eu tô falando sério, meus ouvintes. Não, mas é sério mesmo, isso é verdade. O Alexandre tá certo. Se vocês nunca viram Misfits, já vale aqui o primeiro alerta. Não assista Misfits com a família. Misfits... Coloca assim, fala assim, lá no Paranerdia, vozinha, falaram que essa série é engraçada. Vamos assistir eu e você? Não, não faça isso. Vai, quando chegar a hora da lixa, aí você vai ver. Com a vó corvindo os olhos assim. Arregalando os olhos, velho. Já estamos falando tanto da série, né? Vamos para a sinopse. Podemos falar a sinopse dela? Sinopse, sim, senhor. Inclusive, eu copiei descaradamente do Filmes com Legenda. .net, espalhando cultura na internet. É isso aí. Bom site daí, rapaz. Muito bom. Muito bom, né? Depois vai ter link pra ele nos links relacionados do Paranerd. Um quinteto de desajustados de 20 e poucos anos está cumprindo pena de serviços comunitários quando uma estranha tempestade... Agora eu quero saber quem foi que escreveu a sinopse. Se acusa. Eu copiei lá do Legendas.tv. Chovem carros. Não chovem carros, não, tá, Turim? Chovem granizos do tamanho de carros. Agora, não é granizo, não. São aerolitos. Chovem aerolitos de gelo do tamanho de carro. Ai... Depois, eles aos poucos vão descobrindo que ganharam poderes como invisibilidade, telepatia, viagem no tempo e despertar a libido de outros violentamente. Essa é a melhor. E o quinto membro... Que coisa pedófila. O quinto membro ainda não descobriu o seu poder. Nada de Heroes, nem de No Heroics, a deturpação cômica de superpoderosos também produzidos pelos britânicos. É muito fraca, por sinal. Ah, então nem vou recomendá-la. A referência mais próxima de Misfits é Skins, seriado teen de grande sucesso lá fora, por trazer realismo total à representação da vida dos adolescentes ingleses, sem restrição a sexo, drogas e linguagem pesada. E é realmente uma coisa que tem muito em Misfits. É sexo, drogas e linguagem pesada. Não, eles fumam um baseado toda hora. O Natan, inclusive, principalmente. Não, tá louco. Toda hora ele tá acendendo um baseado, né? O único... É, como curiosidade, todos os personagens do seriado, eles têm perfis no Twitter e escrevem durante quase cada episódio, sabia? Como personagens ou como ator? Como personagem. Legal. Me dá depois os twitters dele que eu quero colocar nos links relacionados. Muito bom. E já que estamos falando dos personagens, vamos comentar sobre eles? Temos vamos lá. Em primeiro lugar, Kelly, que é interpretada por Lauren Socha. Será que Socha? É Soka. Soka. Talvez. Isso. Que diabo de sotaque é aquele? Ela tem um sotaque tipo do gueto, mas assim, enquanto no gueto americano tem aqueles, os negão falando assim, yeah man, você quer, né? Ela tem mais o sotaque do gueto inglês, sabe? Que, como é que se diz, eu esqueci o nome agora desse sotaque, não sei se é slang, alguma coisa assim. É por isso. Mas é bem engraçado o sotaque dela, né? É, e não consegue entender. What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? É muito bom. É por isso que chamam ela de baixa renda na série. Isso, é porque ela realmente ela é do gueto mesmo, velho. E o poder dela é telepatia. É. Agora uma coisa que eu quero saber se vocês concordam comigo. Apesar de que isso aqui vai ser um pouquinho de... Não, não vai ser spoiler, não. Não vai ser, não. Ela fizeram uma, tipo, uma homenagem, vulgo, sacanagem com o Xavier num episódio com ela. Não fizeram? Ah, caralho! Eu não me toquei disso, velho. Uma homenagem pro professor Xavier, aquilo... É mesmo, velho. É isso quando a gente falar dos episódios. Segura aí que vocês vão entender a piada do professor Xavier daqui a pouco. E ela foi a primeira a demonstrar poderes logo de cara, não foi? Acho que foi ela, sim. E foi, porque ela tava na cena, ela e a Lixa trocando de roupa, ela tava de costas pra Lixa e já tava ouvindo a Lixa pensar sacanagens logo de cara, assim. Isso mesmo. Não, aquela, a Lixa tava vendo ela pentear o cabelo, aí a Lixa pensou, isso, vai puxando esse cabelo pra trás mesmo, tu já tá ficando ridícula mesmo. Só uma coisa que eu falei, esse nome que é dado pra o tipo dela lá na Inglaterra é Chev, é C-H-A-V, que é um estereótipo de certas pessoas na Inglaterra, né, que... Tipo assim, é conhecido como eles serem extremamente agressivos, né? São adolescentes agressivos, de um background, assim, de família trabalhadora, assim tipo metalúrgico, essas coisas, né? E que, de vez em quando, entram em comportamentos antissociais, né? Como beber no meio da rua, abuso de drogas, essas coisas de delinquência juvenil, tá entendendo? Aí chama isso de Chev. Aí todo mundo que é Chev fala com esse sotaque, assim. Que, aliás, se falando em delinquência, ali são todos delinquentes, porque eles estão ali pagando serviço comunitário, né? Então é todo mundo ali é literalmente desajustado. Não teve. Nunca vi um nome de série mais perfeito do que esse, cara. Misfit. Mas ali você dá pra olhar que ela, dos cinco ali, ela é a mais. É, boca suja, mais filha da puta ali, né? Tirando o Nathan, né? Mas o Nathan é mais um brincalhão, né? Não, é não. O Nathan é o nonsense, né? Ele é totalmente sem noção total. Ele não tem noção de nada, né? Eu não acho. Aquela, ela eu acho que é a mais, assim, que tem, assim, um futuro como criminosa, vamos dizer assim. Criminosa mesmo. Eu não acho. Eu não acho. Ela pode vir matar alguém, sei lá, essas coisas assim. Eu não acho. Tem dois que eu acho que tem mais futuro de criminosos do que ela. Um, infelizmente, morreu logo no primeiro episódio, que é aquele Gary. Se você dissesse que são os dois negão, velho, a Lisha e o Kurt, você ia dizer, racista! Espera que eu não vou dizer isso. Um é o Gary, aquele moleque que morreu logo no primeiro episódio, e se você não assistiu, pronto, já morreu o cara logo no primeiro episódio. Ah, mas isso nem é spoiler, o cara morre no primeiro episódio. Dane-se. E o outro, que esse sim, se não fosse pelo caminho que ele foi... na série, ele viraria um criminoso numa boa, que é o Simon. É, o Simon é aquele meio que... Tipo stalker, né, velho? Psicopata, né, realmente. É aquele que de tanto sofrer bullying a vida toda, era bem capaz de chegar, pegar uma espingarda e matar todo mundo na escola, vamos dizer assim. É. E já que estamos falando nele, Simon, interpretado por Ivan Reon, ele é um nerd freak, né? Ele é bem... freakzinho, né? O little freak do Nathan, né? O freak boy do Nathan, que ganha o poder de ficar invisível. Isso. E eu acho que é o segundo que demonstra o poder, né? Sim, de demonstrar o poder ele foi o segundo. Ele foi o segundo, justamente. A demonstração de poder dele, porra, eu fiquei com medo do cara de repente explodir. Não, pior que parece mesmo, é que ele vai explodir mesmo. Aí é que tá, eu acho que a explicação pseudo-científica do poder dele é que ele vibra tão rápido que a luz passa por ele, alguma coisa assim. Mas uma coisa que é interessante é que ele não é só invisível. Ele é invisível e inaudível, cara. Ninguém percebe que ele tá ali. Se ele se tornasse intangível também, porra, e que ninguém mais percebia que o homem tava ali, né? Com certeza. Eu, pô, esse poder eu queria ter, velho. Caralho, eu, sei lá, eu tá no... Vamos dizer que eu vou entro no shopping, assim, aí quando o shopping fosse desligar, assim, todo, fechar o shopping, assim, eu ficava invisível, levava tudo debaixo do braço, assim, e esperava o shopping abrir pra ir embora. Eu ia roubar fácil, velho. Eu banco Ave Maria. É um delinquente mesmo. Eu sou um misfitinho. Vocês concordam que pelo menos alguns deles o poder tem a ver com a personalidade da pessoa? Todos eu não digo. Pelo menos o Simon, a Lisha e o Curtis, o poder tá legalzinho com a personalidade da pessoa. Mas, pô, o que tem a Kelly ser telepata? Eu não entendi o que tem a ver a Kelly ser telepata. Eu não, não... Mas tem, porque ela sempre se preocupou com o que as pessoas achavam dela, tá entendendo? Verdade. Bem colocado. E a gente já concordamos que, pelo menos por enquanto, não vamos falar do poder do Nathan. Isso. A gente guarda isso pra daqui a pouco. Vai ter spoiler, já tô avisando agora, ouvintes do Paranerdia. Se você não viu Misfits, ouça só até a gente comentar o quinto episódio da primeira temporada, porque no sexto episódio vai ter uma avalanche de spoiler. Então depois, total. Vocês não reclamem. A gente não vai falar qual é o poder do Nathan agora, porque só revelar o poder do Nathan já é um puta de um spoiler. Então não reclamem depois. Então vai aí, vai ouvindo, mas depois... Não reclama que perdeu a graça a série porque você ouviu antes da hora as informações. Bom, e o Simon ter esse poder de invisibilidade, porra, tem tudo a ver, que o bichinho já era introspectivo mesmo, nerd freak da porra, então tinha mais que ganhar esse poder de ninguém mais enxergar ele mesmo, né? É, uhum. Como praticamente quase que não, já não enxergava, agora que não enxerga mesmo, né? É, tanto que o povo não acredita nele quando ele fala que ele é invisível, né? Que eu assim, ah, você é tão insignificante que às vezes a gente pensa que você tá invisível mesmo. A hora que ele ativou o poder, que ele chegou até a gritar com as mulheres, olhem pra mim, eu tô aqui! E, veja, cara, aquilo ali me deixou com medo, que ali ele já tava mostrando que ele era meio psicótico. Verdade. Ai, ai. E a terceira pessoa a mostrar o poder foi a Alicia, não foi? Isso, ô Alicia, vem em mim, minha filha. O Antônia Thomas, né? Ô, da Antônia Thomas, ninguém te merece, mulher. Aquela... No... Não, apesar de que eu acho a Kelly, nossa, um tantão também, viu, cara? Tá, mas aquela teba dela, porra, deixa ela feia pra dedéu, cara. Ah, eu acho ela uma beleza diferente, sacou? Ah, tá. A Kelly é uma gordelícia. É, ela é gordelícia, justamente. Concordo. Ela, quando depois, acho que já foi no sexto episódio mesmo, né, quando ela deixou aquele penteado esquisito, ficou comportadinha, ela ficou mais bonita. Uhum. Foi. Como agora a Alicia é a popozuda do Grajaú, né, velho? Verdade. A Alicia só tem uma palavra que descreve a Alicia perfeitamente: periguete. É, batia. Isso mesmo. É a periguetona mesmo, essa daí é a periguete mesmo. Gato velho, como diz aqui no Ceará. Tinha que ter um poder mais perfeito pra ela, né? Ela tem o toque da pele dela, se ela roçar a pele dela com a pele de outra pessoa, essa outra pessoa vai ficar com um tesão total nela. Ela desperta as fantasias mais bizarras do outro, né? Tesão estupro, né, velho? É praticamente isso, né? Ela é um êxtase ambulante. Eu quero mijar na sua cara, sua vadia, comer seu cocô e tal. É bem assim, velho. Não, ela é uma mistura de Viagra com êxtase instantâneo, né? Porque está em barraca, o cara não quer nem saber. Transforma a mulher em sapatão, não quer saber de nada. Porra. Teve uma cena, inclusive, eu não lembro em qual, acho que foi no terceiro ou no quarto episódio, que ela entra numa boate e começa a tocar todo mundo. Pô, virou bacanal. Virou, pior que foi verdade. E é o poder mais filha da puta que pode existir, né? Entre os cinco, né, velho? Pô, você pode ter utilidade como telepata, pode ter utilidade como invisibilidade, como voltar no tempo, né, e tal. Mas, porra, ela, velho, qual é a utilidade que tem de você despertar a libido de uma pessoa? A não ser que você chegue um velhinho querendo foder com a mulher dele, ela encosta assim, o cara não precisa pagar Viagra, ela vai ajudar o velhinho. Ou vai ajudar a matar ele, né? Morreu logo do coração, velho, né? A dona de bordel. É, promoter de casa de swing. Ela, pelo menos a Alicia, é da... Porque tem a gente já, pô, a gente lê histórias em quadrinhos, principalmente nos X-Men, a gente vê muito isso, né, dos mutantes. Ela é um exemplo que os poderes, o poder dela no sentido, não é nem uma bênção, é uma maldição, né? Sim, e obviamente a referência à vampira é até estúpida, né, de tão óbvia, né? Uhum. A referência de ela não poder tocar em ninguém, o poder dela se transformar numa maldição, tal e coisa. E o próprio, vamos dizer, efeito, né, dela pegar na pele as veias do cara saltarem, acho que foi bem parecido com o efeito da vampira no filme dos X-Men, você não achou? Verdade, verdade. Bom, e pra terminar os que a gente ainda vai falar do poder, porque a gente vai guardar o Nathan só pra falar mal dele, sem falar do poder dele... Temos Curtis, interpretado por Nathan Stewart Jarré, um ex-atleta que foi pego com drogas e cujo poder é voltar no tempo. Ele, acho que dos cinco, é o único assim que não chega a ser um delinquente juvenil, nem um desajustado, né, velho? Ele teve um momento de fraqueza e foi pego. Cara, eu não digo nem momento de fraqueza, porque como a gente vê, inclusive, num episódio que tem só essa história do Curtis, ele nem usa. Ele foi pego com a droga, mas ele foi pego com a droga pra salvar a namorada ou algo mais ou menos nesse sentido assim. Então, ele foi usado só de exemplo. Ele mesmo, nesse primeiro episódio, ele fala, pô, eu só tô aqui porque quiseram me transformar em exemplo. Ah, só me fodo nessa merda. E ele acaba sendo até um líder, meio que contra a vontade, mas ele é tipo um líder dos cinco, né, velho? Mais ou menos, cara. Eu acho o Nathan um cara, não digo líder, mas que ele é Não, ele é o centro das atenções, como os outros. Ele é o mais apagado, pra falar. É o personagem mais chato, pra falar a verdade, o Kurt, sabe? Sim. Mas, tipo assim, por ele ser uma pessoa que não tem um passado de delinquência, ele é uma pessoa até mais centrada do que os outros, aí ele acaba sendo tipo a voz da razão deles, tá entendendo? É isso que eu quis dizer, né? Eu sou de líder, né? Isso eu concordo, ele é a voz da razão da galera. Quando a galera pensa em fazer besteira, ele vira meio consciência da galera mesmo. Isso eu concordo. Uhum. E guardamos o melhor pro final, né? Nathan Robert Sheehan. Eu coloquei aqui como ultra babaca. Cara, eu até pelo menos o quinto episódio eu tava achando que o poder dele era deixar as pessoas putas de raiva com ele, porque não... ele pode ser chamado o troll da série, né? Pô, com certeza, ele é o troll da série completamente. Ele tem o que eu chamo de uma personalidade de escroto mesmo. Ele é o escroto, ele não tem outra denominação pra ele. Ele seria até o super escroto. É o cara que faz bullying no Que Fica Invisível, no Simon. Ele é o cara que zoa todo mundo. Ele tira onda com todo mundo, ele acha que é o melhor, é o que e ele não maconha. Desce do salto, né, velho? Não, jamais. O povo humilha ele chega e solta assim, beijinho pra você. É tipo o Didi Mocó. É tipo as conversas que a gente escuta no Pauta Livre News, né? É, o Pauta Livre News é um bullying alheio, né? Todo mundo dá um bullying no outro, né? Fica bulinando. O Nathan, cara, ele é tão escroto, mas tão escroto que nem a mãe dele gosta dele, cara. Nem a mãe dele quer ele em casa, cara. Como é que pode uma coisa dessa? O cara é tão escroto, mas tão escroto que assim que ele encontra com o pai, a primeira atitude dele é dar um soco na cara do pai, pô. Não, ele caça confusão com todo mundo. Ele tá nem aí, né? Tá nem aí. Não, a cena que mais mostra como é que é o Nathan, na minha opinião, e eu quero a opinião de vocês sobre isso, é aquela cena logo no primeiro episódio. Ele acabou de ser mandado embora de casa, brigou, né, fez o mimimi danado na porta de casa. Aí depois, cena seguinte, ele andando por uma ponte, numa rua, e ligando no celular pros amigos. E aí, seu filho da puta, como é que você tá? Pedindo arrego pra ficar na casa dos outros, ninguém quer deixar ele ficar na casa dele. Pedindo arrego nada, no começo sacaneando, trolando, só no tipo, quando o cara já tá quase na câmera, já tá quase com a cara na câmera, pô, por favor, me deixa ficar, eu peço perdão, tá? Aquela cena mostra como é que é o Nathan, com certeza, cara. Aquela é a cena que mostra pra você como é que é o Nathan. Não tem nem dúvida disso. Uhum. Não dá pra... Bom, antes da gente começar a falar mais sobre a série propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o primeiro episódio. No primeiro episódio... Aliás, uma coisa que eu acho fantástico explicar nesse momento é... Não tem explicações. Não, não tem explicação nenhuma. Choveu, aerolitos e foda-se. Ouvintes, se você for daqueles que gosta de assistir uma série em que as coisas acontecem e depois são explicadas, então não assiste Misfits. Porque nada é explicado. Nunca. Não, nada. Não é explicado como é que eles ganham poderes. Nada, nada disso. Olha, ouvinte, só uma coisa. Se você não assistiu Misfits ainda, mas você assistiu Lost, ou seja... É pior do que Lost, pra explicar as coisas. Em Lost, pelo menos, eles tentaram explicar, né? Misfits tá pouco se fodendo se você quer explicar. Pois é, jogou, ó, choveu, ganhou poder e foda-se pra saber como é que foi. E eles também não fazem a menor questão também de saber como ganhar esses poderes, né? É, tem essa também, né? Eles falam, pô, ganhei poder, maneiro, foda-se o que que aconteceu. Aliás, o Nathan fica puto no primeiro episódio, porque, porra, todo mundo ganhou poder, menos eu também quero, o que que é? Ah, verdade! Todo mundo, até isso aí? Ele apontando pro Simon. Até aí. Eu não? Que sacanagem. Como é que pode? Aliás, uma coisa que... Agora sim, o pior emprego da face da Terra é ser supervisor de serviço comunitário. Não, eu achava que era ser professor de inglês. Ainda mais com esses delinquentes aí, né? Não, porque ser supervisor de serviço comunitário tem que ter adicional de periculosidade. Com certeza, velho. E o supervisor também, né, ganhou poderes, né? A gente também acaba notando durante a série que essa chuva que aconteceu, a gente leva a crer que no primeiro episódio só eles que foram atingidos, né? Mas durante a série a gente vê que isso não acontece. Muita gente ganhou poderes. Essa é a pegada da série Misfits, que lembra um pouco o Smallville, quando tinha naquelas primeiras temporadas a história dos meteoros, né, que estavam dando poderes pra uma porrada de gente. Então, é o vilão da semana, é foda, mano. Não, mas no Misfits ficou ótimo. Não, com certeza. Eu acho que no Misfits eles conseguiram acertar, porque tem uma pegada de comédia muito forte, sabe? Eu acho por isso que a série, querendo ou não, sim, fez sucesso muito no meio, assim, dos internautas, na internet, né? Essa série não é uma série de sucesso, assim, de televisão aberta, nem na TV a cabo, na verdade, né? É verdade. Mas tomara que não cancelem ela, porra, porque tá muito boa. Bom, falando nisso, acontece a tempestade. Legal? Beleza, eles estão lá pintando os bancos, né? Estavam lá pintando os bancos. O babaca do Gary, que é o cara do bonezinho, jogou tinta no bonezinho e começou a soltar franga, né? Ah, que porra, meu boné tá sujo, eu vou lavar. Aí bem feito, foi lavar o boné, perdeu a chance de ganhar poder. Esse é um exemplo, crianças, que parem de mimimi, aceitem a vida como é, que vocês podem ganhar poderes, tá vendo? Pode mimimi. Começar a chover e começar a relampear, fique na chuva, debaixo da água. Pois é. No máximo você vira um The Flash, você acha que você acha. Uma coisa é que quando começar uma tempestade esquisita, não fique perto dos carros. Isso. Isso é verdade. Tu pode cair, tu vai morrer esmagado. Cai a chuva, cai. Aliás, nem chuva foi, que não choveu. Foi só aqueles aerolitos de gelo, né? Aqueles granizos. E uma coisa, né, que foi muito assim, falado até. Que é muito mal feito, mas foi muito proposital, né? Eu acho que sim, eu não achei tão mal feito, vocês acharam? Nossa, é horroroso aqueles aerolitos caindo. Parecia Chaves, entendeu? Não, horroroso é, mas você sabe se não foi feito assim de propósito? Não, é isso que eu tô falando. Mas acho que o legal disso da série ser tão fuleira assim, em questão de escrotidão, que ficou legal, entendeu? Uhum. Eles não se preocuparam em gastar os tubos com efeitos especiais. Não preocuparam, não. Cai um raio, né? O raio pega os cinco e pega também o supervisor e todo mundo desmaia. Pelo menos isso tem um fundo de verdade. Se tu tomar um raio, pelo menos tu tem que desmaiar, né? Pelo menos ficar morto você tem que ficar, né? Não, morto não. Contigo, você já viu o vídeo do Odin? Tem um vídeo de um velhinho, eu vou tentar depois caçar no YouTube. Ah, eu já vi sim. Raio, em 10 segundos depois ele levanta e continua andando. Só dá uma tiradinha de poeira da roupa assim e sai andando. Sim, deve ter ganhado poderes aquele ali, no mínimo. Aquele vídeo é bom. Depois eu boto nos vídeos relacionados, como mostrando quando Odin visitou a Terra. Algumas pessoas nessa tempestade, a gente vai ver isso ao longo da série, nem todo mundo ganhou poderes com a tempestade. Alguns só ficaram malucos, não é verdade? Uhum. O supervisor virou Walking Dead, né, velho? Eu não digo Walking Dead não, cara, mas eu acho que ele ganhou poder de fogo, ganhou uma super força ali, cara, porque o cara pegou uma parada do portão ou da grade ali, arrancou no muque. Aquilo ali não era pra arrancar assim com facilidade, não. Ele virou um Hulk, então, né? É, meio virou um Hulk, né? Porque era aquele negócio, ele... Depois que ele fica puto com a Kelly, é que ele fica mais fodão, né? É, verdade. Acontece o quê? A morte do supervisor, porque eles estão lá conversando, aliás, Que ceninha de conversa boa, né? Que a Aisha falando pra eles como é que ela foi presa, né? Uhum. Ela mostrando como é que ela utilizou o bafômetro. Não, não lembro. Ah, não lembro. Ela, tadinho dele, né, Carlos? O Torinho também não lembra. Eu não lembro? Lembro sim. Lembro. Então fala como é que foi pra gente, Torinho. Ela não imita o boquete, tipo, no bafômetro, uma coisa dessa? Sim, ela pega uma garrafa de água mineral, alguma coisa assim. Ela tá falando como se a garrafa fosse o bafômetro, né? Aí, eu tô lá, o cara me passou o bafômetro e coisa, aí eu comecei, é pra soprar ou pra chupar? Ela começou a pegar a garrafa e foi literalmente um boquete na garrafa, cara. Acho que os caras ficaram assim, hã? Oba! É. Ah, epa, tava chata até agora a história, mas agora ficou boa. E aí entra a Kelly que, desesperada, porque o tal do supervisor tava maluco e atrás dela. O supervisor entra na sala dentro, dá-lhe uma porrada na cabeça da Kelly, mata a Kelly. A Kelly tá lá, ensanguentada. E aí, exatamente o momento em que o Curtis ativa pela primeira vez o poder dele de voltar no tempo. Que, aliás... É uma coisinha meio chata no poder do Curtis, que ele meio que não tem controle desse poder. Ele volta, mas ele não volta quando ele... Ele volta na hora do desespero, né? É, ele diz na série que ele tem que sentir vontade de voltar, ele tem que ter um motivo pra voltar, alguma coisa nesse sentido assim, que eu achei meio whatever, né? Mas deixa pra lá. Morre o primeiro supervisor, porque o cara volta no tempo, se preparam pro supervisor que vai chegar... E sentam-lhe a porrada, mataram o supervisor. E agora, José? Faz o que com esse cara que morreu? Ah, eles vão na polícia. Claro que não. Eles vão lá e enterram um cara, né? Leva em consideração o seguinte, eles são delinquentes. Eles já picham na polícia. Tu acha que adianta cinco delinquentes chegar? Ah, a gente ganhou poderes, esse cara ficou maluco, tentou matar a gente. A Kelly mesmo fala, ninguém vai acreditar na gente, porra. Ninguém, mano. E vamos enterrar esses dois. Aliás, enterra os dois. Enterra o supervisor e o moleque do boné, que pra quem não se ligou, o moleque do boné não ganhou poder, mas ganhou de brinde uma porrada dada pelo supervisor, que o supervisor esquartejou. É verdade, é bonito, verdade. Viu? Esquartejou a lá serial killer mesmo. Aliás, essa parte do moleque sendo esquartejado no primeiro episódio rendeu uma piada muito boa, que depois o Nathan levantou de algum lugar, foi mijar ou tal coisa, e ele entrou no cubículo do banheiro onde o moleque foi destruído. E o cubículo tá todo ensanguentado, com a porta toda destruída, e o Nathan nem aí. Ele chega, dá uma mijada, dá uma olhada, se fazer aquela cara, foda-se, e vai embora, né? Porra, que lugarzinho de merda esse, né? Então, vou continuar. Bom, enterram num lugar esmo, né? Num lugar perto embaixo de um viaduto, alguma coisa assim. Tá bom, problema resolvido, né? Porra nenhuma. Entra no ar o segundo episódio. Primeira coisa que acontece no segundo episódio, eles encontram o padrasto do Nathan nu na rua. Verdade! O cara correndo pelado, né? Ai, cara, essa cena do padrasto do Nathan nu na rua, cara, foi uma vergonha. Não, mas é verdade, aquela cena ali é bizarra mesmo. Ai, meu Deus do céu, que coisa absurda. E o que que aconteceu com o padrasto do Nathan? Ele é outro que foi afetado pela tempestade, mas ele não ganhou poder nenhum. Não, à noite ele fica com uma personalidade de cachorro, né? Ele age como se fosse cachorro e sai pela rua latindo para os cachorros e fazendo o que o cachorro faz na rua, tal e coisa, e só isso. Isso até que eu, antes de aparecer isso no episódio, eu tava achando, porque no primeiro episódio não teve a abertura, né, da série, que a gente, com aquela música, né, esqueci quem canta essa música. Isso, então pronto. Deixa eu falar. Mas na abertura, quando mostra os personagens na abertura, ele mostra, tipo assim, os poderes deles também, né? Era isso? E quando mostra o Nathan, aparece um lobo. Aí eu fiquei assim, e pronto, aí o poder desse cara, ele vai se transformar em lobisomem. Eu pensei isso. Mas, na verdade, é o padrasto, né? Exatamente, cara. Uma coisa que eu ia falar exatamente da abertura é isso, que não é spoiler, porque logo no primeiro episódio todo mundo mostra o poder, menos o Nathan. Então, se tu prestar atenção na abertura a animação mostra os poderes deles, né? Mostra a sombra do Simon sumindo, o Curtis correndo mais do que a própria sombra, a Alicia emanando o poder dela, enquanto que a Kelly recebendo as ondas mentais das pessoas. Mas aí chega o Nathan, passa, e uma sombra de lobo aparece atrás dele. What the fuck? É. E não tem nada a ver com o poder. Não, a gente não contou o poder do Nathan ainda não, ouvinte. Não adianta, vocês não tomaram os... ainda não. Daqui a pouco vocês tomam. Pô, o que tem aquela sombra de lobo a ver? Aliás, não tem nada a ver nem com o padrasto dele. Com o padrasto não acabou, não era um lobisomem também. Era um cachorro, né? Olha, mas eu na hora que eu vou contar o poder dele, eu tenho uma teoria do poder dele. Que tem a ver com essa sombra de lobo? Sim, sim. Ah, então guarda essa sua teoria pra daqui a pouquinho. Muito obrigado. Tá bom. Aí também já foi no segundo episódio que surgiu a segunda supervisora, né? A Sally. O primeiro supervisor era o Tony. E aí a segunda supervisora, a Sally, era a noiva do Tony. Isso. Tentava lá justamente pra tentar descobrir o que aconteceu com o Tony. Que o Tony, pra ela, ele simplesmente sumiu. E realmente, sumiu. Até esse momento, ela não sabia que o Tony tinha sido morto, né? E ela tava justamente ali como supervisora pra ver se ela conseguia descobrir se os moleques sabiam o que tinha acontecido com o Tony, né? Uhum. Muito bem. E o que eu acho fantástico nesse segundo episódio, que eu acho esse segundo episódio muito maneiro por conta desse fato, foi o Nathan encontrar uma garota muito gostosa, num encontro de idosos, né? Como é que o alerta dele não tocou nessa hora, mas tudo bem, deixa pra lá. Ah, pensar com a cabeça de baixo, velho, ninguém pensa mesmo. É, né? Ele encontra com essa garota que realmente, delícia, cara. A mulher ainda consegue ser mais gostosa que a lixa, cara. Sim, eu também acho, ela é muito gostosa. Muito, caraca, Virgem Maria, né? Se não fosse por conta do que aconteceu no final desse episódio, eu tava feliz da vida, mas tudo bem. O Panda infelizmente não está aqui, mas ele não ia, ele ia na outra versão dela. Se até agora vocês estavam conseguindo, vamos dizer, mostrar essa série pra família, porque até agora, fora a cena do boquete da lixa, não teve nada assim muito pesado, muito sexual falando, não. Uhum, Mas a cena do Nathan levando a garota pra casa dela, cara, aquilo ali é... cine privê total. Não, ali já vira praticamente sexo explícito mesmo, né? É sexo explícito. Ele vai contar o que que a mulher acontece com ela? Ah, ó, começa o spoiler agora. Spoiler do segundo episódio. Roda uns 20 segundos pra frente se vocês não quiserem saber. Se quiser ouvir, ouve, mas não reclama. A garota que é gostosa pra caramba... Tem poder. Na verdade, é uma velha que ganhou o poder de ficar nova. Sim, ela aproveita esse poder pra transar pra caralho, né? E a cena do orgasmo dela, que é justamente ela virando velha de novo, cara... Cena sensacional, né? O Nathan fica desesperado, né? Eu transei com a avó! É muito boa essa cena mesmo, essa cena é muito boa. Aí a garota chega novinha de novo na porta, que o Nathan se desesperou, correu pro banheiro, né? Aí a garota chegou novinha de novo, a gente vai ter que falar mesmo com a porta, assim, um do cada lado da porta. Tá, eu vou, tô saindo, mas sai de perto da porta. Mas você vê nesse episódio... O Nathan, por ser tão escroto, ele tem um fundinho assim de bondade, né, cara? Você vê que ele troca uma ideia com ela na boa depois, né? Entende o lado dela, essas coisas todas, né? É, cara, que não existe ninguém 100% escroto o tempo todo, né? Alguém, a uma hora a escrotidão cansa, né? É porque eu tava tragando o cigarro agora. Ai, fuma. Fuma. Você morrer, desgraçado, eu fico com as ações do Pauta Livre News. Ai, ai, ai. E aí, bom, acho que isso já basta, né, do segundo episódio. A mãe do Nathan sabe que o padrasto é um cachorro à noite. Que corre nu, não liga, né? Ele conta pra ela, ah, ele fica nu, foda-se, ele é meu marido. É, né? Eu sei, não. Cara, ele é psicopata. Não, eu sei, ele é um cachorro, eu já tô sabendo disso. Mas é que ele me trata como uma cadela. Cara, ele me come de quatro. Sexo animal, é Mônica Matos, é Maria. É, tá bom, não tem problema não. E vamos pro terceiro episódio? Vamos, terceiro episódio. É um episódio mais voltado pra Kelly, não é? Uhum. Total. Todos os episódios, pelo menos nessa primeira temporada, mal ou bem, focam num personagem. Isso. Pra explicar um pouquinho da vida de cada um, né? Eu achei legal isso. Esse segundo episódio focou bastante no Nathan. Eu acho. Uhum. Foi bastante, bem no Nathan mesmo. Foi mostrar o background do Nathan, mãe, o padrasto. É, que no fundo ele não é tão filha da puta quanto ele se faz passar. E aí o terceiro episódio agora é mais da Kelly, vocês não acham isso? Sim, com certeza. Que é a gordelícia. Isso. A Kelly foi colocada no serviço comunitário por que razão? Porque ela brigou de cair de pau mesmo com uma garota. Sim. E justamente nesse episódio aparece essa garota no centro comunitário. Porque a supervisora queria colocar as duas frente a frente, a Kelly e a tal garota, para elas tentarem fazer as pazes. Foi ideia de Jerico. Não, a última coisa que você tenta fazer com uma pessoa que caiu de porrada com a outra é botar uma de frente para frente para tentar fazer as pazes. Gente, não dá. Cair de porrada de novo. Só que dessa vez com um dividendo pior, né? Porque a tal garota também ganhou poderes. Não, é uma coisa, né? Todo mundo vai falar assim, pensar assim, escutando o podcast. Pô, mas todo mundo tem poder nessa série? Sim, todo mundo tem. Quase. Quase. Né? 80% das pessoas na série tem poder, praticamente. Tem. É uma coisa bem Smallville mesmo. Uma porrada de gente tem poder, mas não é todo mundo, não. A mãe do Nathan, por exemplo, não tem. Pelo menos até agora. É. E qual o poder dessa garota que brigou com a Kelly? Deixar as pessoas carecas! Olha o professor Xavier aí, gente! Verdade. Mas é um poder, tipo, nada a ver, né? Ah, eu tenho um poder. Qual poder? Ah, eu deixo as pessoas carecas. Grande poder. Grandes coisas, né? Ela ia fazer sucesso no, na faculdade, né? Primeiro dia de faculdade com os calouros, né? Então, pra ser barbeiro de exército, né? É. Sim, eu recebi essa mensagem também. Pois é. Manda ele tomar no cu. Ok. Continuando, mas eles acabaram fazendo as pazes. Isso é o mais estranho, né? Porque ela ficou ali no estilo professor Xavier, né? Porque ela entrou, depois que ela ficou careca, ela veio pro centro comunitário com uma peruca e um boné. Sim. Estranhíssimos. Aí o Nathan, que tinha que ser o Nathan, né? Não podia. Aí tira um sarro dela bonito, né? O Nathan pega, gostei do seu boné. Pegou o boné e no que pegou o boné, pegou a peruca junto. E ele fez a mesma coisa que eu faria também. Eu falei, parece um alien. Aí, cara, tinha que ser a Kelly, né? A telepata. Porque, porra, foi homenagem ao professor Xavier, ou sacanagem ao professor Xavier, a garota ter ficado careca, cara. Não, eu não sei nem como é que eles não fizeram essa piada, acho que por causa de direitos autorais só. Porque eu, na mesma hora, chamaria ela de professora Xavier, porra. Mas você vê que no longo, acho que foi na segunda temporada, que eu não me lembro, na primeira, não, acho que foi na primeira, que eles fazem até piadas com Homem-Aranha, né? Sim, foi. Que o Nathan ainda tava tentando descobrir qual era o poder. Ah, quem sabe eu não escalo parede? Porra, tu tá. É o que, Homem-Aranha? Vai bastar, rapaz. É, Homem-Aranha. Eles fazem várias referências, né? Sim, sim, sim, sim. E no final do episódio, não é que a tal gordinha descabeladora, ela acaba fazendo as pazes com a Kelly? Porque a Kelly acaba descobrindo que ela também ficou careca por causa do poder dela. E é aquela história de mulher, né, cara? Elas ficam numa boa sacaneando o ex-namorado da outra, né? Então, sim. Nada melhor pra unir duas mulheres do que falar mal de um ex-namorado, né? Verdade. Vixe Maria. Mulher é um bicho. É tipo o Eduardo Salles no Skype. Ei, bora conversar, falar mal dos outros aqui, vamos. Um beijo no teu coração, padrinho. Fale mal de meu padrinho, não, rapaz. Tô me despedindo. Vamos pro quarto episódio? Vamos lá. Que acontece ainda no terceiro episódio, o Curtis e a Alicia se tornam, entre aspas, namorados, né? Porque ela, com aquele poder dela de todo mundo transa na hora que ela quer, ela acabou descobrindo que a pessoa que transa com ela não sente prazer porque não lembra do sexo feito com ela, né? Aí eles acabam tendo o que elas chamaram de sexo pelo telefone sem o telefone. Isso. É. O cara fica lá tocando uma bronha e ela fica lá tocando a ioioca dela e é isso aí. Só. Você acabou virando uma espécie de namorinho. Então, formou o primeiro casal, Curtis e Alicia. E aí vem o quarto episódio da primeira temporada, que, na minha opinião, é o melhor de todos os episódios da primeira temporada, que é a história do Curtis tentar voltar no tempo pra consertar a merda que ele fez. Cara, eu achei esse episódio um dos mais fracos, o episódio mais óbvio, sabe? Mais óbvio? É, o mais assim, falou assim, ah, vamos ter que explicar o que aconteceu com ele, como ele volta, isso aqui, eu achei totalmente o mais fraco. Eu gostei pra caramba, eu gostei principalmente porque ele mostrou que não adianta ele voltar, porque tudo que ele fizer tem consequências. Não, sim, tudo que ele fizer, ele não vai conseguir mudar, assim, entre aspas, o que aconteceu com ele, na verdade. Sim. Né? É, sempre vai dar merda, mas é aquela coisa... Toda pessoa que volta no tempo sempre vai... Toda pessoa, assim, no mundo fictício total, né? Ah, tá. Esse assunto, né? Que é fictício. Isso. E eu acho, assim, todo poder desse num filme, numa série, vai tentar fazer uma coisa dessa. Então eu achei muito óbvio, sabe, esse episódio. Ah, tá. Mas eu achei interessante esse episódio. Não achei o melhor, não. Eu gostei mais do segundo episódio do último, do sexto episódio. Mas esse episódio foi muito legal, assim, no sentido da gente ver, como você falou, Alexandre, as consequências do que pode acontecer, né? Se você não fizer direito. Sim. Uma coisa que eu gostei nesse episódio, que aliás muita gente, que eu já conversei com outras pessoas sobre Misfits e tal e coisa, muita gente fala, esse episódio já começa errado, porque se o Curtis volta no tempo com certa merda que ele fez e por causa disso não fica no serviço comunitário, como é que ele ganhou o poder? É verdade. Como é que é o negócio? Porque olha só. O Curtis ganhou poder porque ele estava naquela hora cumprindo serviço comunitário, certo? Aham. Uhum. Beleza. Se ele volta no tempo, com certa merda que ele fez, e por causa disso não foi preso, portanto não participou do serviço comunitário. É, ele não ia estar naquela tempestade, correto. E não ganhou o poder, não tem como voltar o tempo, né? Aí isso mata a história, não mata? Não, não mata. Porque justamente não foi só o pessoal que tava ali no centro comunitário que ganhou o poder. Ele podia estar em qualquer outro lugar com a tempestade. Isso. Você ganha o poder de qualquer maneira. Com certeza. Mas isso também é papo de quem tá querendo achar chifre em cabeça de cavalo. É isso que a gente falou no início. Não explica nada, então não adianta caçar explicação. Caça explicação não, que isso não é Lost. Eu diria Fábio Soares, é Lost não. Bom, eu gostei desse quarto episódio, as idas e voltas, tal e coisa, até mesmo o desfecho final, que acabou a tal namorada ficando fora da cadeia, tal e coisa. Eu acho que ficou bonitinho, ficou um episódiozinho bacaninha. E aí chegamos no quinto episódio, onde a tal supervisora, né, a Sally, começou a seduzir pesado o Simon, né? Porque ela achou o Simon no site na internet, tipo o Facebook da vida. E começou a... Bate-papo do UOL, né, praticamente. Acho que não era bate-papo do UOL, não, cara. Aquilo tava mais pra bate-papo do Facebook mesmo, que tem aquela janelinha de conversa. Ah, sim, que eu vivo lá naquela janela que se eu entrar, vou encher o saco. Então aquilo ali tá tipo janelinha de bate-papo do Facebook mesmo, então não tem nada demais. Aí ela começou a cantar o cara tal e coisa pra... Através das cantadas, consegui informações sobre o assassinato do Tony, né? Do primeiro supervisor. Acaba ela descobrindo tudo por causa do Simon. O Simon acaba dedando tudo, né? Nerd. Que nunca comeu ninguém e tá querendo comer. É, cara, nerd virgem é uma desgraça. Virgem, tudo virgem é uma desgraça, que o cara não sabe nem como é que se porta na frente de uma mulher. Que coisa. E acaba tendo que matar a mulher. Mais uma vez, né? Por isso que a gente tá falando que ser supervisor de serviço comunitário na Inglaterra é o serviço que tem adicional de periculosidade, né? Isso é sensacional. Adicional de periculosidade. Puta merda. Morrem direto? Não, e o pior de tudo é que os caras morrem direto e a polícia nunca bate lá pra saber o que que houve. Não é, macho, é verdade. É aquilo que a gente falou mais uma vez, eu falo, não tem explicação. É mágica, como diz o Quesada e a Marvel. O único policial que apareceu era amigo da Sally e tava tentando descobrir o que é que aconteceu. Então, pra explicação, dane-se. Agora, uma parte completamente vergonha alheia ainda nesse quinto episódio foi o bebê com superpoderes, você lembra? Ah, verdade, que aí o Nathan acha que ele tá com um poder de ser pai, né? É, poder de ser pai. Eu tenho o dom de ser pai. E quem acaba salvando o dia nesse caso foi a Kelly, porque a Kelly leu a mente do bebê. Né? E ela começa a se comunicar com o bebê, né? Verdade. Aí tem até uma piada que o Nathan fala: olha só, você usando teus poderes pra ser uma super heroína. E a Kelly pra ele: vá se fuder, só. Ai, cara, o Nathan é assim, cara, ele é salvo em vez de dizer obrigado, não. Ai, babaca, ainda bem que você me salvou, seu escroto. Você não consegue viver sem mim. É, desse jeito mesmo. Ah, ele tá muito escroto, cara. É escroto, mas a gente ama ele sendo escroto mesmo. É engraçado que ele é um personagem que divide opiniões, né, velho? Eu vejo assim pelos fóruns, assim, comunidades sobre a série, ou então no site da série, gente que odeia ele, ao mesmo tempo que tem muita gente que ama o personagem, tá entendendo? Ah, cara, eu dividir opiniões eu não acho, não. Eu acho que todo mundo adora o Nathan, cara. É muito difícil tu achar alguém que não gosta do Nathan. Pode ter, rapaz. Na série, eu acho que a série ia ser totalmente nada a ver, assim. Não tem aquele site. Tem aquele site Orangutag que você vai lá, marca a série que você assistiu. Na página de Misfits, velho, tem metade do povo, sem ligar nenhuma. Metade do povo é o povo que odeia o Nathan e metade do povo é o povo que adora o Nathan, velho. Eu acho que, na verdade, esse povo que odeia o Nathan, eles amam odiar o Nathan. Não é que eles odeiam de verdade. Eles adoram ter o Nathan pra jogar suas frustrações. É, pode ser, né? Nathan é o típico personagem vilão de novela, cara. Que a gente adora o personagem, mesmo que o cara seja o vilão. Dane-se que ele é vilão, a gente adora ele, deixa pra lá. Eu comparo muito ele com o Sawyer de Lost, velho. Que o Sawyer era aquele cara filho da puta, não queria se meter com ninguém. Mas, pô, quem é que eu não gostava do Sawyer, velho? Verdade, Lost? Eu também concordo. Concordo 100%. 100%. Pois é. E tá na hora dele ganhar poder, né? Chegamos no season finale da primeira temporada de Misfits. E vou dizer de novo... Nós vamos soltar agora o pior spoiler possível da primeira temporada. Quer dizer, qual é o poder do Nathan. Se você, ouvinte do Paranerdia, não assistiu Misfits até o momento, e com essa conversa louca que a gente está tendo aqui, sentiu uma vontade de assistir Misfits, não sei por que razão, porque a gente só falou merda até agora... Mas a série só fala merda, então a gente tá dentro do assunto. Então, eu posso falar o poder dele aqui? Posso soltar? Ainda não, calma, relaxa. Agora, ter vontade de assistir Misfits, não quer tomar um spoiler violento na cara, para o Paranerd agora, pode parar, para, pausa, é pra isso que serve o botão de pausa no MP3, sabia? É pra isso, pausa, vai ver e depois volta. Isso. Beleza? Foi? Voltaram? Estamos de volta? Já... Beleza. Só vou falar agora com quem já assistiu. Se você não assistiu, vai tomar spoiler. Eu quero que se tane. Ou como diriam lá no Miss, eu quero que se foda. Se você não. Torinho, quero que você tome no meio da rabela do seu cu. Torinho, qual é o poder do Natan? O poder dele é gravar programas de rádio na internet e se dizer podcaster. Não! Esse é o poder do Luciano Pires. E do Léo lá. Na verdade, a gente descobre que ele é imortal. Imortal. E como é que a gente descobre isso, Torinho? Tem um ataque, né, meio de zumbis, né, da galera assim, né, por causa da menina lá com... A menina lá, né, que hipnotiza os outros, né? Sim. E esse é o episódio mais foda da temporada. Com certeza. É. Porque ele, o Nathan e a Kelly descobrem que a menina, o ataque zumbi é pelo ouvido, né? Pelo audição, não é isso? Que eles ficam malucos. E aí eles colocam um iPod com uma música foda que é de quem é que chama? É Prodigy? E vão escutando o Prodigy e vão correndo da galera e fazendo as coisas. Aquele episódio é sensacional, cara. Back my bitch! É foda demais, cara. É muito foda esse episódio. Na verdade... Não, e vamos falar uma coisa. A trilha sonora dessa série é sensacional, né? Sensacional. Verdade. Só uma coisa. Quem tá ouvindo o Prodigy é só o Nathan. Que a gente tá... E a Kelly. Ah, não. É só o Nathan. Verdade, só o Nathan. A gente tá ouvindo o iPod do Nathan. Isso, a gente tá ouvindo só o iPod do Nathan. E é sensacional essa cena, cara. Isso na cena da Kelly, do Nathan e do Simon é o Prodigy. Mas depois eu gostei muito mais. Foi na outra cena em que o Nathan se veste de certinho e começa a ouvir Lowrider. É muito boa. Esse episódio é muito bom, é o melhor pra mim. Muito bom mesmo. Aí tá o Nathan fazendo um puta de um discurso, dizendo que adolescente tem mais que se fuder mesmo, nós somos fudidos, a gente vai que tem que fuder com todo mundo, nós temos que nos drogar, nós somos lindos, nós somos maravilhosos. Pô, o cara tava ali o Malcolm X fazendo. Aí. Eles começam a brigar, o Nathan com a tal da garota que hipnotiza, e por causa da briga os dois caem. O Simon, que tava escondidinho de invisível, ainda tenta pegar o Nathan na mão, e aí é que vem a sacanagem maior ainda possível, que o Nathan chega, Barry, por favor, me salve, Barry, que o filho da mãe nem no último momento se lembra do nome certo do amigo dele. É mesmo, tem essa, ele chama o cara de tudo quanto é nome, mesmo o nome dele. Barry, por favor, Barry, me salve, meu nome é Simon. Não, cara, nessa hora, se eu Simon... Eu falo, meu nome é Simon, e largava. Essa é que, cara, a personalidade do Simon não é assim. Mas se fosse, cara, se eu tivesse ali no lugar do Simon, eu tô tentando salvar o filho da mãe do Nathan. E o Nathan, Barry, por favor, me salve. Meu nome é Simon, largava. Tom, vai. Agora não sou de salvar minha porra nenhuma. Vai, cai no chão mesmo. E aí Nathan cai junto com a garota, obviamente ao morrer a garota que hipnotiza, todo mundo se desespinotizou-se, né? Desespinotizados. Tava todo mundo hipnotizado. Tava todo mundo zumbificado, né? Todo mundo... Capaiere. Era os zumbis virgens, né? Cara, em muitos momentos aquilo ali me lembrou Igreja Evangélica, cara. Pior que é verdade. Tem que pensar que a igreja evangélica é mais fácil ter virgem aqui em casa do que na igreja evangélica, amigo. Não, que pariu. Sendo no estilo como eles falavam, as atitudes que eles estavam tendo, né? E se tiver ouvintes evangélicos, por favor, vocês me perdoem, mas, cara, não deu pra evitar essa comparação, não deu. Não deu. É, Samuel Varanda é o maior comedor de crato no Ceará, rapaz. Tá foda. E morre o Nathan. E aliás, a morte do Nathan foi bonita, né? Que ele morreu empalado numa grade, né? Com verdade. Ferro atravessando o peito dele. A morte bonita, né? Aquela ali foi uma morte pra tu não ter dúvidas que o cara morreu, né? Você queria morrer assim, Alexandre? Pô, vai ser heróico, né? Aquela ali foi uma morte de respeito, cara. A morte é lá Kratos, né? Lá Kratos. O que acontece? Sinceramente, na primeira vez que eu assisti Misfits, porque eu fui assistir Misfits depois que eu ouvi a galera do Sabe Nada. Olha, já vai de novo aí. Finalmente o Doug serviu pra alguma coisa, velho. Porque Sabe Nada, o Doug e o Aldeir, eles falaram lá sobre o Misfits. Aí eu pensei, porra, legal, aí, eu tô gostando do que eles estão falando dessa série, vou atrás. E fui atrás. E eles, obviamente, me fizeram o favor de não contar o poder do Nathan no Sabe Nada. Eles não quiseram dar spoiler, diferente da gente. Eles não quiseram dar spoiler de jeito nenhum. Aí, beleza. No momento que o Nathan morreu, eu falei, caralho, o poder desse filho da mãe é voltar dos mortos. E não deu outra. Foi enterrado. E agora eu posso dar minha explicação, porque ele parece um lobo lá. Ah, fale. Mais uma referência a X-Men e Wolverine. Eu acho que tem muito a ver, cara. Wolverine tem o olfato de lobo, aquela coisa de lobo. E o Nathan tem aquela coisa, eu acho que é muito Wolverine de... O Wolverine também tem aquele poder de... Um pocinho entre aspas, não morre, né? Um cara quase que imortal. E aí colocaram o Nathan bem parecido com ele. É a única explicação que eu vi nesse negócio, sabe? O Wolverine não é um lobo, o Wolverine é um carcaju. Ah, mas é a mesma, quase a mesma coisa. Treva, tá bom. É, gostei, palmas para o Sr. Hugo Soares. Palmas, muito bem. E, cara, a cena dele acordando dentro do caixão, né? Eu tô vivo. Quem é que não tem poder agora, seus... Seu filho da puta, eu sou imortal! Não, acho que o porreta é que depois que ele vê que tá no caixão, ele chega, pega, liga o iPod e fica ouvindo o iPod de um dedo. Mas fudeu, né? Ele tá no caixão, ele bate no caixão. Vocês me enterraram vivo, seus filhos da puta. Cara, muito bom, muito bom. Aí acabou-se. Aliás, que finalzinho de primeira temporada fodástico, né? A gente ficar olhando o Nathan escolhendo música. Aliás, iPod esse deixado no caixão pela Kelly quando ela foi ver o caixão do Nathan, né? Que se não fosse pela Kelly, não ia nem ter música pra ficar no caixão. Graças a Kelly. Verdade. Beleza, viu? Bom, galera, como vocês perceberam, a série Mystics é fantástica. Com esse cast, a gente falou tudo o que tinha que falar a respeito da primeira temporada, mas ainda falta a segunda. Esse cast já está enorme, então eu vou deixar o papo que eu, Carlos Tourinho e Hugo Soares tivemos sobre a segunda temporada da série Mystics para o próximo Paranerd. Então aguardem, daqui a 15 dias, Paranerd 38 com a segunda temporada da série Mystics. Até lá e vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter.